Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio, já sabe, que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e um podcast em archive.org. Somos também ouvidos no Porto. Hoje estão cá todos, Ana Jara do PCP, o Carlos Artisson do CDS, a Carla Madeira do PS e o António Proa do PSD. Vamos falar do facto de uma ligação por metrobus entre Lisboa e Oeiras vai acontecer e também de um plano de segurança específico para Lisboa, anunciado por Carlos Moedas, que já agora também anunciou há uns dias que é recandidato a presidente da Câmara. Primeiro, vamos então um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Carlos Artisson, vou mesmo começar por si. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar aqui os colegas e a Antonieta também, que já na semana passada não estive cá e portanto não estive no regresso do programa, das férias, sim. Espero que tenha tido boas férias. Da primeira parte, da primeira das, parte férias. Das férias. Vamos todos de férias em breve. E dizer que estava aqui, vinha para cá e vinha a pensar o que é que eu vou falar num minuto e ocorreu-me falar do papel importantíssimo que as juntas de freguesia têm quando começam as férias das escolas e quando começa este tempo de verão, o papel fundamental que têm na ocupação das crianças de diversas idades, nas nos AFSCAPs, nas outras atividades extra, que as famílias continuam a trabalhar e necessitam que as crianças tenham ocupação e estejam num sítio com condições e com confiança e que ao mesmo tempo possam ir à praia, passear, correr, saltar, fazer o que devem de fazer, e não só as crianças, também como os séniores. Eu ainda venho de uma atividade desenvolvida por um hotel ali no Parque das Nações, que mais uma vez fez um lanche e que acolheu 30 séniores com uma tarde de animação que, proporcionada pelo hotel, e que dessa forma devolve à comunidade um pouco do bem que é estar ali no Parque das Nações, e são sempre momentos muito bem passados, como por exemplo a semana passada foi a semana de férias de Praia Campo Sénior, para terminar, e que teve uma grande adesão de pessoas séniores na freguesia, que é a oportunidade muitas delas de irem à praia, de irem a palácios, de irem a museus. Eu tive a oportunidade de ir na sexta-feira ter com eles e é muito bom. Tanta importância do trabalho das juntas nestas férias, não só neste, no Parque das Nações, mas todas as juntas de Lisboa e certamente também por esse país fora. Ana Jara, vamos ao seu minuto. Relembro que peço-vos para terem uns minutos assim mais curtinhos. Então, o meu primeiro minuto vai para um livro que acabou de sair, o livro Lisboa, Horizontes de Transformação, Uma Cidade para Todos. Trago aqui o livro para oferecer à Antonieta. E é um livro coordenado pelo João Ferreira, onde 54 autores falam sobre o desafio de pensar Lisboa no futuro. Fora da rapidez do pensamento generalizado dos mandatos políticos autárquicos, que são 4 anos, desafiámos, porque a coordenação é de João Ferreira, mas eu participei deste livro, os autores a pensar Lisboa 2050, horizontes de transformação para assegurar uma cidade para todos, estes horizontes definidos agora por várias disciplinas, vários autores a pensar em urbanismo, as questões da saúde, as questões da economia, as questões do ambiente. Portanto, é um livro muito rico, é um livro muito livre também, não é um livro que tenha um programa definido. Os autores tiveram toda a liberdade de deixar o seu contributo como o pensaram, e portanto queria deixar este livro aqui e dizer que este livro está a ser apresentado com debates, foi apresentado na Feira do Livro e agora temos uma série de debates. O primeiro já decorreu, fui eu que moderei, decorreu a semana passada, mas temos aqui um debate dia 17 de julho, portanto na próxima quinta-feira às 18 horas na Boutique da Cultura. O título do debate é Do Centro à Periferia, onde fica o direito à cultura numa cidade para todos. E vai ter a participação de António Saiote, músico, maestro e professor, do Dino de Santiago, um grande músico, cantor, autor que todos conhecem, da Joana Pestana Lage, que é arquiteta e investigadora, do Paulo Quaresma, que é professor e presidente da Boutique da Cultura, que vai acolher este debate, e com a moderação de Sandra Benfica, Ainda temos um último debate no dia 24 de julho na Barraca sobre qualidade de vida em Lisboa, o que é e para quem. Depois poderemos voltar a falar disso e muito obrigada pelo livro. António Proença, um minuto. O meu primeiro minuto, mesmo sem livro, mas fiquei curioso para o consultar. Mas o meu primeiro minuto, bom, antes de mais cumprimentar naturalmente os nossos ouvintes e os meus colegas aqui no estúdio, dizia eu que o meu primeiro minuto é para assinalar que a Câmara Municipal de Lisboa aprovou na passada semana a aquisição de um edifício para instalar a Academia dos Amadores de Música. Era um processo foi notícia que tinha aqui preocupação em todo lado, não é? De muita gente, preocupação da cidade. Trata-se da escola artística privada mais antiga do país, com 140 anos de atividade contínua, e encontrava-se em risco de ficar sem casa. Já não vai ficar sem casa. A Câmara Municipal de Lisboa adquiriu um edifício na Avenida de Berna, no valor de 7,3 milhões de euros, onde se irá instalar esta Academia dos Amadores de Música, e, portanto, uma boa notícia para a cidade, a resolução de um problema que a todos preocupava. Nós aqui falámos dele resolvido, também, e a Academia dos Amadores de Música terá novamente instalações que são irá condignas. Irá até ocupar dois andares e os restantes servirão também para coisas de cultura, em princípio, não é? Precisamente para relacionadas com a cultura, mas ficará com ótimas instalações e, portanto, com a capacidade de poder continuar a promover a cultura na cidade de Lisboa. Muito bem, vamos então falar de Lisboa e Oeiras ligadas... Ai não, falta a Carla, o seu minuto, Carla. Estava-me a esquecer de si, não, oh meu tempo, Deus. Não, e está mesmo aqui ao meu lado. Nunca se esquece. Está sempre, eu sei que estou sempre no pensamento, António. Vamos ao seu minuto então. Boa tarde a todas e a todos. O meu minuto é para referir o anúncio que o Governo fez na semana passada de avançar com obras no aeroporto Humberto Delgado, de forma a aumentar os voos de 38 para 45 por hora. Ora, isto vai trazer mais ruído, vai trazer mais poluição, vai trazer mais confusão no trânsito. Enfim, são obras questionáveis, são obras que vão... ou melhor, em que a consequência dessas obras, que é o aumento de voos, vai piorar a qualidade de vida dos lisboetas. Há um ano, menos de um ano, penso eu, foi aprovada em reunião de Câmara uma moção a rejeitar este aumento. Bom, temos um Presidente de Câmara que não se pronunciou sobre este aumento esta de decisão. Voos e, portanto, é de lamentar que não se tenha aumentado, que não se tenha pronunciado e que não tenha vindo em defesa da população que ele representa, que é a população residente em Lisboa, que vai ter mais ruído e mais poluição. E, portanto, aquilo que se desejava ver por parte de um Presidente de Câmara era que, de facto, se pronunciasse no sentido da defesa da qualidade de vida dos moradores que representa e que o elegeram. Bom, vamos agora sim falar de Lisboa e Oeiras, vão estar ligadas pelo Metrobus em 2028. A apresentação do projeto decorreu há uns dias nas instalações da Carris em Miraflores, com a presença dos autarcas Carlos Moedas e Isaltino Moraes. O transporte elétrico em via dedicada, BRT, vai ligar então Lisboa e Oeiras, deve estar em funcionamento, como referi, em 2028. Representa um investimento de 93 milhões e meio de euros, com uma estimativa de financiamento de 58,6 milhões de euros no âmbito de um programa comunitário sustentável 2030. Este transporte de Lisboa-Oeiras rápido assenta numa tecnologia com autocarros elétricos que vão permitir reforçar duplamente as ligações nos eixos Alcântara, Algés e Benfica-Algés, sendo as novas ligações feitas depois em canal dedicado. É um traçado que vai ter 21 quilómetros com 29 paragens. António Proa, vou começar por si. Isto é uma boa notícia para quem vem da linha, nomeadamente para quem vem de Oeiras para Lisboa e quem vem de Lisboa para Oeiras, porque há uma grande falta de transportes no que diz respeito na linha de Cascais para aqui. Fora o comboio, há locais que não têm simplesmente autocarro para Lisboa, por exemplo. Precisamente a Antonieta disse quase tudo sobre este projeto que foi apresentado, e começar por dizer que muitas vezes tem-se a ideia de que as coisas são anunciadas e depois nunca mais se concretizam. Ora, a operação deste sistema de transporte está prevista para ter início em 2028, portanto daqui a 3 anos. É um grande investimento que tem várias virtudes, a primeira das quais é a articulação entre dois municípios vizinhos, que é algo que historicamente é difícil de obter em matéria de transportes. Evoluiu-se muito e uma prova disso é que Lisboa e Oeiras se entenderam. O operador vai ser a Carris, conforme disse, e de facto vai oferecer um transporte público de grande capacidade, de grande eficiência e já agora totalmente elétrico a uma zona desta área metropolitana de Lisboa que tinha um déficit, tem atualmente um déficit grande de oferta de transporte público. Eu recordo que há muitos anos, aliás, há muitíssimos anos, que se falavam em diversos projetos. Que se defende um projeto para, assim, não é? Ultimamente era o Liós, mas anteriormente, recordo-me bem, nos anos 90, da Via da Meia Encosta, por exemplo, depois do prolongamento do Metropolitano de Lisboa, que nunca avançaram, e finalmente... volto a dizer, numa articulação entre Lisboa e Oeiras, isso é relevante sublinhar, porque parte destes atrasos e destes adiamentos se deviam à falta de articulação entre os dois municípios, finalmente foi conseguido, foi apresentado, estima-se que tenha uma procura, quando tiverem a operação, na ordem dos 22 mil passageiros dia, que é muito significativo. Estima-se também que nessa medida... que se consigam reduzir a circulação de cerca de 4 mil veículos por dia. E, portanto, menos automóveis, menos poluição e, sobretudo, pela autoestrada, quer pela marginal. Precisamente, não é? E, sobretudo, uma melhor oferta de serviço de transporte público para uma população que não tinha até agora essa oferta. É uma boa notícia que já agora complementa um outro anúncio que foi feito em abril, sobre a extensão de transporte para a zona oriental. Este é o braço ocidental. O braço oriental vai ligar Lisboa a Loures, desta vez não deste modo Bust Rapid Transit, portanto BRT, mas em elétrico rápido, mas na mesma, um modo de transporte de elevada capacidade. Já agora o BRT, vale a pena dizer que a eficiência garantida pelo BRT reside no facto de ser construído num corredor dedicado e, portanto, será um autocarro de base, grande, sim, autocarros dedicado de grande a este capacidade em corredor exclusivamente dedicado a este. Eu até no princípio pensei que eram elétricos, mas depois percebi que não. Carla. Mas os veículos serão elétricos. Sim, sim, os veículos é que serão elétricos. Eu pensei que eram tipo pequenos comboios que se iam fazer carris. Na prática, vai ser, a diferença é que vão ter pneumáticos em vez de carris, mas a grande capacidade de transporte está garantida. Carla. Bom, é importante nunca desistir do transporte público e é importante nunca deixar cair os projetos de mobilidade suave. É fundamental continuar a tentar-se reduzir as viagens em carro particular, algo que não tem acontecido nos últimos anos, como sabemos. As viagens em carro particular têm aumentado o número de carros que entram. Aliás, precisamente esta linha, quando estiver implementada, um dos objetivos é reduzir a entrada de carros através da A5, que aumentou muito nos últimos anos, segundo dados apresentados pelos próprios especialistas e autarcas destas duas câmaras. E, portanto, Lisboa não suporta mais carros vindos de fora. Os níveis de poluição têm vindo a aumentar e, portanto, é importante... Tudo o que for contribuir para reduzir isso, não é? Exatamente, é importante nunca desistirmos das políticas de transporte público, mesmo que por vezes existe quem entenda que devemos é apostar em mais vias rápidas e em mais vias e em mais túneis. É importante, é de facto, continuarmos a apostar no transporte público e no transporte público suave. Carlos Ardisson. Eu já vou acrescentar, É uma mais-valia, certamente, que há quantos anos é que se ouve da necessidade de estender transportes públicos para a área ocidental da cidade e fazer essa ligação ao GES, fazer a ligação a quem vem ali da linha. E agora é um passo importante para ser concretizado a um curto prazo, para 3 anos. É um espaço de tempo curto para um projeto. O facto de serem autocarros elétricos também é bom, em relação ao que a Carla estava a dizer, ajudará, de poluição, portanto, e tudo mais. E faz sentido que se nós não nos podemos continuar a queixar que estamos cheios de carros cá dentro e continuar a manter tudo, os mesmos transportes, a mesma oferta, mesmo tudo a funcionar da mesma forma e esperar que as pessoas, de uma forma quase milagrosa, passem um dia, acordem, agora vamos todos de transporte. Se não se aumentar a oferta de transportes, não se consegue mudar grande parte desses comportamentos e, portanto, é uma mais-valia que vem para a cidade e também já foi aqui salientado que é também de notar que resulta de um entendimento entre duas autarquias vizinhas e que é também importante que as autarquias comuniquem e não hajam só per si, não resolvam o seu problema, despejando as pessoas depois de alguma forma para a autarquia do lado e depois logo se vê. Dizer, o António Perou também já referiu e muito bem, que em abril foi apresentado, salvo erro, no dia 16 de abril, junto ao Pavilhão de Portugal, o elétrico 16, que se espera também, mais ou menos por esta altura, chegue também ao extremo oriental da cidade, portanto, ligando o Terreiro de Passo até ao Trancão e, portanto, fazendo, aumentando muito significativamente a resposta de transportes da zona da cidade, da zona mais ribeirinha da cidade. Neste caso, para Oriente. Para Oriente, não é? Para a zona oriental. No nosso caso, sempre ali junto ao rio. Neste caso, deriva também a parte de Benfica, que é uma parte também importante de Algés, uma ligação a Algés-Benfica que existe há muitos anos. E eu lembro-me que havia, não sei se era o 50, uma coisa assim, que o autocarro fazia essa ligação. Uma coisa que era sempre cheia a abarrotar quando eu era jovem e estudava e andava a transportes públicos, e que não há de estar muito diferente. Continua a haver certamente uma grande procura e pronto, é bom que surjam novas soluções e que as soluções que estão também com as obras em curso se complementem e entrem em funcionamento, porque acho que todos nós beneficiamos dessa situação. Ana Jara, falta ouvi-la assim sobre este tema antes de irmos para o intervalo. Pois, é uma substituição do Liós, do que estava previsto, altera, não é? Mas eu penso que a grande atração é que esta tecnologia é mais barata e, portanto, terá uma maior capacidade de ser implementada, e isso é bom, nomeadamente porque estas populações, há muitos que esperam transportes públicos com qualidade, e toda a gente que vive na ajuda, enfim, naquela zona alta da ajuda, pelo menos eu frequento bastante essa zona, e é muito problemática do ponto de vista dos transportes. Nada. Tem um polo universitário, enfim, tudo aquilo carece imensamente de mais transportes públicos. De mais transportes públicos. Portanto, apesar de ser um recuo, é de facto uma projeção de futuro melhor. Foi anunciado que este projeto terá início no ano 2028. Bom, eu diria que depois de muitas apresentações, não é? Esta é a última, mas já houve outras com o Liós no final do mandato passado de Fernando Medina, este executivo também de Carlos Moedas em 2022 andava a falar no Liós, fez uma reunião e uma discussão pública com a população daí na área de Caselas, portanto abrangendo aquela população toda daquela zona, Restelo, Ajuda. E este projeto é muito adiado, é bom que se concretize. Eu tenho algumas questões relativamente ao impacto da implantação territorial desta infraestrutura, porque o seu traçado não é explícito. Aliás, a documentação que recebemos, isto foi anunciado sem qualquer documentação, e depois na Câmara nós pedimos alguma documentação e vem um desenho muito genérico. Claro que é do traçado, um corredor base dedicado que vai ser construído, portanto são estradas dedicadas, isto são é mais uma faixa, são autocarros elétricos, mas vão ter que ter umas vias dedicadas e, portanto, vão ser construídas estradas, e reparei logo que ficavam de fora os alunos do ISA e da Agronomia, da Faculdade de Agronomia. Portanto, há uma linha que passa, atravessa Monsanto e deixa de fora estas faculdades, que serve o Polo da Ajuda, mas logo aí verifiquei que há ali uns quilómetros, não sei se por dificuldades técnicas, que não vão servir estas populações universitárias. Também ficam por responder ainda as questões grossas quanto ao futuro do Serviço Público de Transporte da zona ocidental da cidade. Este investimento na linha ferroviária de Cascais e a ligação de Cascais à linha de cintura, isto é bastante importante para haver, de facto, um bom serviço público. E também a situação da extensão da linha de metro até Algés. Ainda não se falou disso. E espero que isto não venha inviabilizar uma coisa que é muito importante para a população. São coisas diferentes, apesar de tudo, não é? Sim. A expansão do metro. Mas não às tem vezes estas coisas depois não são ditas. Aqui, não é? Já está melhor, portanto agora aguentem-se mais uns anos, não é? Bom, primeira parte do Fórum Lisboa, fazemos um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Monte Elétrica, notícia de última hora. Máquina lavar loiça Bosch, 6 programas, extra secagem, só 429€. Fazemos entregas gratuitas há mais de 40 anos. Monte Elétrica, Rua Fernão Lopes, número 1, Megastore na Rua Heróis de Chaimite, número 9, em Odivelas e em monteelétrica.pt. A Megastore está aberta de segunda a sábado até às 20 horas. Monte Elétrica, impossível comprar melhor. A Estrela da Tarde dá palco aos fadistas e artistas que se inspiram no fado. Música ao vivo e entrevista conduzida pela nossa Inga Oliveira. Às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Contamos consigo. Patrocínio Opticenter. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar. Garantia e qualidade a um preço espetacular. Campanha de oferta do segundo par para si ou para quem quiser. Visite já uma Opticenter e saiba mais. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. Amália. Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Então, a segunda parte deste Fórum Lisboa, vamos falar de uma reunião onde se discutiram respostas para os problemas de segurança que a cidade enfrenta, segundo o Carlos Moedas. Ele disse que se irá olhar para o número de elementos necessários da PSP e também da Polícia Municipal, depois de ter reunido com o Ministério da Administração Interna, com a Ministra. Diz então que vão agora delinear um plano de segurança específico para a cidade. Não há ainda data para a sua concretização, disse o Presidente do Município na semana passada. Falou aos jornalistas então, depois desta reunião em Lisboa, com a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, um encontro que tinha sido pedido no dia 9 de junho, para discutir então respostas com os problemas de segurança que a cidade enfrenta. Continua Carla Madeira, o Presidente da Câmara, a insistir na segurança, com a oposição a insistir que não há propriamente problemas novos, nomeadamente por causa dos relatórios oficiais que falam do aumento ou não da segurança. Carlos Moedas insiste que em certas zonas de Lisboa que há problemas que são maiores do que antes. Em que é que ficamos? Bom, é fundamental que um Presidente de Câmara se preocupe com a segurança e se preocupe em ter planos de segurança. O que de facto não é compreensível é que o faça no fim do seu mandato. Portanto, quando Carlos Moedas está de saída, é que se vai reunir com o Governo para construir um plano de segurança. Plano de segurança que não tem agenda, que não tem calendário, que não se conhecem medidas concretas, quando há muito a fazer e que é competência da Câmara Municipal de Lisboa no sentido de reforçar a segurança. E damos aqui vários exemplos, temos a questão da iluminação, a iluminação LED está por concretizar, a outra, os candeeiros já começam a cair de podres. Há pouco, quando vinha para aqui, vinha a passar na rua da Escola Politécnica, há candeeiros que até já caíram. Portanto, a iluminação pública nunca esteve tão mal na cidade de Lisboa e, de facto, é um fator importante para a segurança da nossa população. As ruas exatamente, isto é fundamental e isto é algo que não depende de planos de governo, depende diretamente da Câmara Municipal de Lisboa. Sim. A instalação das 216 câmaras de videovigilância aprovadas em 2021, em que foram instaladas neste mandato 37, a juntar às 27 instaladas no passado. Portanto, falta muitas câmaras de videovigilância por instalar. Os efetivos da Polícia Municipal estão nos mínimos. Portanto, temos apenas 412 agentes da Polícia Municipal e mesmo esses agentes, o seu trabalho não é rentabilizado. Vemos os agentes da Polícia Municipal a fazer um trabalho imenso, a fazer imensas ações de fiscalização e depois não vemos consequências diretas dessas ações de fiscalização. A vida noturna está no estado em que está, não é por acaso. Na semana passada tivemos a falar da construção da plataforma com 17 associações de moradores. Portanto, os moradores reclamam muito dos problemas da vida noturna, que trazem ruído, insalubridade, mas trazem também muita insegurança. E por último, aqui contribuem referir, para a insegurança, não é? Muito durante a noite, todo o crescimento da vida noturna que se tem vindo a verificar nos últimos anos trazem bastantes problemas de insegurança, como já temos aqui falado muito. E, portanto, estamos a falar aqui, assim, de uma forma muito rápida, de medidas que dependem diretamente da Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, que não precisam de planos do Governo. Agora, aquilo que eu nunca ouvi que este Presidente de Câmara falar foi de um programa que foi da Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que foi que saiu em Diário da República no dia 9 de agosto de 2023, o número 154. A estratégia é essa, que tem muitas medidas, uma delas é aquela que eu conheço mais e para a qual dei alguns contributos, que vejo aqui refletidos, que é a Noite Mais Segura, Fábio Guerra, é assim que se chama. Fábio Guerra foi aquele agente que foi morto, como penso que se recordam, aqui há uns anos atrás. Um dos objetivos deste texto de intervenção Noite Mais Segura, Fábio Guerra, é precisamente aumentar a segurança nas zonas de diversão noturna. E tem várias medidas, que eu não vou citar todas, operações regulares de prevenção criminal para controle de armas e estupefacientes, operações de fiscalização de venda de álcool a menores, fiscalização regular do cumprimento de medidas de segurança exigidas de acordo com a lotação e tipologia de cada estabelecimento, fiscalização do cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos e a sua avaliação regular face a eventuais situações de perturbação da ordem e paz públicas, continua por aí fora, mas uma medida que é a revisão do regime do licenciamento zero. Portanto, é uma medida que está neste plano, rever o licenciamento zero para os estabelecimentos de diversão noturna no centro da cidade. Ora, eu lamentavelmente E não que não tenha questionado várias vezes, nunca vi Carlos Moedas questionar o governo sobre o ponto de situação da implementação desta estratégia integrada de segurança urbana, nem a exigir as alterações legislativas que estão previstas neste documento, no sentido de ir ao encontro de muitas das necessidades da cidade de Lisboa. Portanto, nós não precisamos de anúncios, não precisamos de reuniões com a comunicação social a assistir. Precisamos, de facto, que a Câmara Municipal cumpra aquilo que está ao seu alcance dentro das suas competências e, já agora, que exija o cumprimento dos planos que já existem e que estão aprovados. António Proa, muitas das coisas que a Carla mencionou, depois, se não houver fiscalização, vai tudo por água abaixo, digo eu. Quando não se verifica se os estabelecimentos de facto não vendem álcool a menores, de facto não estão a vender fora de horas, de facto não fecham a porta a tempo e horas, enfim, para as coisas que já estão previstas, não é? Nem sequer estou a falar das novas. Essas questões são importantes e nós temos-las referido aqui várias vezes que há pouca fiscalização. Mas agora estamos a falar é de segurança. Sim. A segurança, em grande medida, depende não da Câmara, mas do governo. É uma competência da administração central, não é uma competência dos municípios. E eu, das referências que a Carla fez, começo. Mas a Carla, de certa forma, fez referência a elementos que têm a ver com segurança. Fez, não é? E muitos outros. Direto ou indiretamente, têm a ver com segurança. Muitos outros ela podia ter referido que são também relevantes, como questões do urbanismo, questões de apoio social e de integração social. Enfim, há um sem número de matérias que podem ter relação com a segurança. Mas eu não tenho tempo, nem nós temos tempo neste programa para falar, e o que foi combinado foi falarmos sobre segurança e, portanto, nos poucos minutos que eu tenho, vou falar sobre segurança. E em matéria de segurança, a Carla começou por fazer referência à videovigilância. E eu quero aqui fazer duas referências quanto à videovigilância. Em primeiro lugar, a videovigilância é referida por muita gente como sendo a grande solução para a segurança, para a falta de polícia. Eu sou daqueles que me mantenho com resistência à generalização da videovigilância. A videovigilância colide com direitos das pessoas e eu acho que isso deve ser, tanto quanto possível, salvaguardado. Obviamente, do outro lado, temos outro bem importante, que é o da segurança, mas as coisas têm que ser balanceadas e, portanto, a videovigilância não é a solução para todos os problemas de segurança. Ainda assim, em matéria de videovigilância, eu tomei nota dos números que a Carla referiu, e em 14 anos o Partido Socialista na Câmara de Lisboa instalou cerca de 30 câmaras. Ora, neste mandato de 4 anos vão instalar-se mais câmaras de videovigilância do que em 14 anos o Partido Socialista instalou na cidade de Lisboa. Isto para arrumar esta questão, que para mim, como eu disse, não é a questão que deve ser a questão central dos problemas de segurança na cidade de Lisboa. Ainda assim, está a ser feito um caminho importante e até ao final deste ano está anunciada a instalação de cerca de 100 câmaras de videovigilância em vários locais da cidade de Lisboa, no Castoré, no Campo das Cebolas, nos restauradores, na Ribeira das Naus. O Presidente Carlos Moedas já pediu à Polícia Municipal, que é quem tem competência para autorizar a instalação destas câmaras, a instalação de câmaras locais, em não é? Zonas como Martim Moniz ou como Arroios, e portanto o caminho está a ser feito, como eu disse, com muito mais eficácia do que foi feito até agora. Mas a questão central, de facto, são polícias. É preciso que haja polícias, é preciso que haja esquadras abertas. Estou certo que a Ana Jara vai fazer referência à esquadra de Carnide. Mas, já agora vale a pena dizer que, por iniciativa do atual Presidente, vai ser aberta uma esquadra mista da Polícia Municipal e da Polícia PSP? Municipal e da PSP nesta zona central da cidade, mas a questão é preciso mais polícias. Há poucos polícias na rua, quer da PSP, quer da Polícia Municipal. E quanto à insistência, é preciso ser justo, e apesar de muita gente pensar que, bom, como a Câmara e o Governo têm o mesmo apoio partidário, há aqui favores cruzados e ninguém ataca ninguém. Não, não é verdade. Carlos Moedas não deixou, aliás, esta reunião que aconteceu no passado dia 8 de julho, foi após declarações muito veementes do Presidente da Câmara quanto ao facto de já ter pedido há longo tempo reunião com a Ministra da Administração Interna e essa reunião ainda não se ter realizado. Dois ou três dias depois, a reunião estava marcada agendada. E ainda bem. Mas se há coisa que o Presidente Carlos Moedas tem referido insistentemente é a necessidade da Polícia Municipal ser dotada de mais efetivos. A Polícia Municipal tem, neste momento, pouco mais de 400 efetivos, que são exclusivamente, por lei, oriundos da PSP. Para terminar, deveria ter, idealmente, cerca de 700, entre 600 e 700 efetivos. Tem 400 Carlos Moedas e tal, não é? Pede, desde o início do mandato, mais efetivos para a Polícia Municipal por parte da PSP, conseguiu em todo o mandato apenas mais 25. E conseguiu em governos do Partido Socialista e em governos do PSD. Portanto, não há aqui partidarite à mistura. Portanto, a Polícia Municipal precisa de ter porque, mais polícias. Portanto, reformam-se também uma data deles. Naturalmente. Não é? Portanto, mais, a Polícia Municipal constituída por agentes da PSP não pode, até ao momento, fazer detenções, o que é um disparate. E isto saiu também desta reunião, por insistência do Presidente Carlos Moedas, a possibilidade de serem feitas, da Polícia Municipal poder passar a fazer também. Mas isso tem que se alterar a lei ou não? Não exatamente a lei, mas é preciso que nos estatutos respectivos haja essa possibilidade. Sim. Prevista. Porque é uma polícia também, para todos os efeitos, não é? E uma polícia especial, porque é oriunda exclusivamente da PSP, aliás, à semelhança apenas do Porto. Sim, eles vêm todos da PSP. Este plano que foi anunciado prevê ações conjuntas articuladas entre a Polícia Municipal e a PSP, patrulhas mistas, como eu já disse, a capacidade da Polícia Municipal fazer detenções, fazendo o quê? Tentando tirar proveito, maior eficácia nos escassos recursos humanos que as duas polícias detêm. Uma última nota, para fazer referência aos guarda-noturnos. Os guarda-noturnos estão previstos em legislação há muitos anos, desde sempre, aliás, é uma figura característica da história de Lisboa. Quando nós éramos pequenos havia, não é? Exatamente. Sucede, porém, que desde 2009 que a lei foi alterada e o regulamento municipal dos guarda-noturnos precisava de ser atualizado. Foi agora. Ora, desde 2009 foi atualizado apenas este ano, por proposta da Câmara Municipal, e portanto vamos ter também aí mais uma valência que pode concorrer para aumentar a segurança na cidade de Lisboa. O que é que falta? Falta uma portaria que depende do governo, que o Presidente Carlos Moedas também pediu à Ministra para ser rapidamente concluída, para a formação dos novos guarda-noturnos, que se esperam que venham a ser, nesta primeira fase, cerca de 60, a acrescentar à vigilância e à segurança na cidade de Lisboa. Portanto, isto é segurança, o resto também é segurança, mas quando se fala em segurança vale a pena não mistificar as coisas. Competências de segurança pública são da competência do Governo. Ana Jara. Bom, mais um anúncio. Carlos Moedas anda a instrumentalizar esta questão da segurança, talvez para esconder fracasso nestes e noutros campos. Desta vez é um plano específico para a cidade, sem calendário, à beira de eleições, e é mais papel, e não saímos do papel, andamos sempre a fazer anúncios que não saem do papel. Bom, queria dizer aqui à Carla Madeira que o PS decidiu entrar neste debate talvez pela pior pior ângulo, não é? As câmaras de videovigilância enfim, dizendo que é preciso mais, para além da iluminação, mas isso é de facto compete à Câmara, mas as câmaras de videovigilância é preciso mais e mais não, videovigilância. Desculpe só interromper, mas o PS reforça as câmaras que foram aprovadas no seu tempo, muito que foram bem, 216. Nós estamos contra certíssimo, isso. Também, certíssimo, também são visões distintas, mas sim, nós, 200 com 30. Nós, acima que tudo, não, foram aprovadas 216. Pronto, agora, já. No papel. Sim. Não foi no papel, foi com a proteção, com a proteção de dados, colocaram 27 mais isso, 7. Agora, pronto, mas agora vamos ouvir a Ana Jara. Vamos ouvir, Ana. Bom, câmaras de vigilância, mais câmaras de vigilância, noutros sítios, enfim, foram votadas, etc. É preciso mais. E uma mão de ferro com a vida noturna, como se aí residissem todos os males da cidade, é na vida noturna que está todo o mal relativo à segurança. Quanto a nós, é necessário virar a discussão sobre segurança para uma perspectiva preventiva. E o que é que entra numa perspectiva preventiva? Sim. Primeiro, reabrir as esquadras que foram fechadas nos últimos anos. Vou falar, sim, da esquadra de Carnide, porque está instalada no edifício municipal, que tinha muito mais condições, por isso é que aquela esquadra foi fechada. E, portanto, a Câmara... enfim, não progrediu no sentido de requalificar. Carlos Moedas teve 4 anos com esta esquadra em ruínas, sem capacidade de a poder, enfim, poder reivindicar, reabri-la com uma obra muito simples e meter lá a polícia que neste momento anda na rua em Carnide. E, portanto, são essas coisas simples e menos papel que era preciso que Carlos Moedas pusesse em marcha para a cidade ficar mais segura. Também temos a ideia de que é preciso reforçar o policiamento com mais PSP, com mais efetivos da Polícia Municipal e não com mais competências para estes efetivos da Polícia Municipal, se já não chegam para o serviço que há, ainda meter mais competências no colo destes polícias não nos parece uma boa política, enfim, e sobrepondo-se a outras polícias. É preciso recuperar esta ideia de policiamento de proximidade e apostar em experiências de policiamento comunitário, que já há bastantes e com muito sucesso em Lisboa. Como assim? Como é que se faz isso? Troque-me isso por miúdos, para eu perceber o que é que está a dizer. Este policiamento comunitário, o que é policiamento isso? Policiamento comunitário são polícias que vão junto da comunidade elucidar, pretender colaborar e coordenar os cidadãos para que a sua zona, o seu bairro, a sua rua fique mais segura e eles se sintam em maior segurança. Isto mas é isso feito é uma coisa com que pessoas. São experiências que podiam ser muito mais populações mais idosas. Exatamente. Podiam ser faz muito a GNR mais no país fora com as populações mais. É sim, sim. Claro, e isto não está a ser falado o suficientemente. Devia ser mais feito na vossa opinião, não é? Mais de forma mais efetiva. Sim, como prática, numa cidade como Lisboa. E depois, obviamente, aquilo que a Carla disse, já sobre a iluminação pública, as soluções urbanísticas, tudo o que depende da Câmara. Há muitos munícipes a queixarem-se que a sua rua é escura. A Câmara devia imediatamente lidar com a situação e mudar lâmpadas, criar situações de segurança para as pessoas que se queixam, especialmente em zonas da cidade em que isso é muito, muito crítico. Notório, por fim, e esta eu acho que é a grande questão, nós acreditamos que é preciso uma política social e promover a inclusão de muitas áreas em Lisboa que são excluídas e marginalizadas, e é preciso um trabalho junto às populações, criterioso, cuidadoso, que vise incluir estas zonas e estas populações noutra realidade. E, portanto, zonas esquecidas, zonas marginalizadas, trazer para a luz, ligar, não dividir, não excluir, que é o discurso que nos parece que tem sido veiculado durante muitos anos, demasiados. Carlos Ardisson, falta ouvirmos o Carlos. Eu só me vem à cabeça que o PS esteve tantos anos à frente dos destinos do governo, do país e também da cidade, e chegámos a esta situação com a polícia sem meios, as esquadras com graves problemas e outras com pequenos problemas, mas sem serem mantidas, e que com algumas com condições que não deviam de ser dignas de alguém lá estar nessas condições, e que para mais um profissional que muitas vezes está deslocado e está ao serviço de toda a comunidade disponto a intervir para nos defender a todos nós, e depois o Estado proporcionar condições como as que proporciona. É lamentável que tenhamos chegado a esse ponto. Acho que todos aqui, de uma forma ou de outra, falámos que a situação não está famosa. Vemos que as condições que eram fornecidas, disponibilizadas aos polícias, em termos de vencimento, em termos de todas as condições, não são Brilhantes também. Brilhantes, não são atrativas, e mesmo agora, mesmo depois do Governo já ter alterado algumas das condições, houve mais um concurso da Polícia que não foram preenchidas as vagas todas, portanto, a Polícia pretendia que ele que entrasse. De certa forma, não é uma profissão que os mais novos ou quem está à procura de um emprego acha atrativo. Não é a primeira situação, nem a segunda, nem a terceira, e muitas das pessoas que vêm do interior e vão ter que estar destacadas em Lisboa, no Porto, e não podiam pagar renda, portanto, por exemplo, para viver aqui. Tem de se pensar soluções para que haja essa polícia de proximidade, que eu também concordo que tem de haver, e na freguesia de parte das Nações também existe algum um policiamento de proximidade. Já pedimos também à Polícia Municipal, que não tem efetivos, tem essa situação que só pode ir buscar pessoas, agentes à PSP, e que é complicado, porque se a PSP não recebe o suficiente para quase repor aqueles que se vão reformando, é uma situação de pescadinha no rabo da boca e a pessoa não sai daqui. Não há número de polícias que chegue, não é? É complicado. Agora, eu não posso deixar de dizer, é que ainda muito recentemente, nos últimos 15 dias, o Governo entregou 157 viaturas à Guarda Nacional Republicana e 51 viaturas à PSP. Portanto, há um esforço significativo de dotar com meios. Não posso deixar de dizer, como nota de rodapé, a Junta do Parque das Nações disponibilizou a semana passada uma viatura à esquadra que ali existe, duplicando a capacidade de resposta, porque havia uma viatura. Portanto, há uma viatura, estava numa qualquer operação, e, portanto, qualquer de nós contactava e não havia capacidade. Carlos, não resisto a interromper-te. Sim. Só para dizer, primeiro, para saudar a iniciativa da Junta de Freguesia do Parque das Nações, como é evidente. Isso acontece em diversas freguesias. Sim, sim, sim. As juntas de freguesia substituem-se ao Estado. Sim, já agora central. Também tem que saudar da Misericórdia. Claro, já vai falar, Carla. Temos um minuto cada um para falar mais. Eu só saudei porque foi agora, mas disse também que há várias juntas de freguesia extravasando em muito aquilo que são as suas obrigações e as suas competências. Isto é uma competência da Administração Central garantir automóveis para a mobilidade dos polícias da PSP. E, no entanto, são as juntas de freguesia que estão a ceder carros. Eu ia dizer isso, na PSP. É miserável. E sei que grande parte das juntas de freguesia de Lisboa. Sim, a Carla já falou disso aqui também. Também já disponibilizaram, ou estão em vias de também disponibilizar viaturas. E isto não é sistema, as pessoas percebam não é sistema, que não era competência das juntas de freguesia, mas todos nós, confrontados com aquelas condições. E eu visitei também a esquadra e dispusemos a ir recuperar algumas coisas simples, desde autocolismos avariados, coisas pequenas, outras de uma maior dimensão, que implicará um outro investimento. Uma intervenção maior, acho que a Junta se predispõe a ajudar, não podemos ficar para que as coisas funcionem melhor, no fundo. As pessoas que estão dispostas a defender-nos e a estar por... estarem naquelas situações. Portanto, isto é, e não é só no Parque das Nações que isto acontece, sei que está a acontecer. A Carla já várias vezes falou aqui disso mesmo, nomeadamente um carro, não foi, Carla? Para os bombeiros ou para a Junta? Para a própria PSP. Para os bombeiros não dei, para a PSP. Para a PSP, muito bem. Mas é para isto, para dizer que o grave foi termos chegado a este ponto. E, portanto, neste momento estamos todos a tentar, e eu julgo que o Presidente Carlos Moedas quis fazer mais um esforço para que seja pensado um plano, e que Lisboa tem alguns problemas que supostamente estão mais graves. Os estudos dizem que não será de uma dimensão tão grande. Na prática, as pessoas sentem alguma insegurança, mas se nada for feito e se continuarmos todos a olhar para o lado e deixar as coisas andar, algum dia vai haver problemas, e, portanto, parece-me que é no bom sentido que esta reunião decorreu, e esperemos que haja resultados concretos. Dizer também que eu, ao contrário de alguns colegas aqui, sou favorável também à videoproteção, e já pedi que existisse no Parque das Nações em diversos locais. À videovigilância. Principalmente, eu gosto mais de videoproteção, porque a vigilância parece que estamos a controlar a vida dos outros. Mas é videovigilância. Aqui é mais uma proteção. Sim, no sentido também de dissuadir os restantes. Se a pessoa estiver num sítio onde sabe que estão câmaras, em princípio já não vai gamar, pode dissuadir alguma coisa. E se o ladrão já não vai atacar uma senhora. Se acontecer algum crime, como aconteceu há uns anos, infelizmente, no Parque das Nações, sim, o registro da pessoa que desapareceu só foi verificado por uma câmara de segurança de um dos bares, que viu a pessoa a passar naquele sentido, e a pessoa apareceu morta numa obra, portanto, ali próximo. Portanto, tem feito esse pedido, e a PSP tem sinalizado que é uma das situações que será equacionadas, maiormente nos locais de maior diversão noturna e de maior aglomeração de pessoas, não com o intuito de vigiar a vida das pessoas, mas com o intuito de dissuadir comportamentos e, se acontecerem problemas, ficar também restado. E pedindo também mais para uma terminar, coisa, Carlos, mesmo para terminar, que é, nós, por exemplo, no Parque das Nações há muito da arte no espaço público, e que a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia investem montantes significativos para a recuperar, e que em pouco tempo é vandalizada, e portanto é um dos sítios também que tem acrescentado que era, na nossa opinião, necessário haver algo que dissuadisse os comportamentos, porque é impossível nós estarmos a recuperar 50 ou 60 ou 70 mil euros de uma intervenção artística. Carlos, mas com os problemas que outras partes de Lisboa Sim. têm, não me parece que o Parque das Nações seja uma prioridade para a videovigilância, digamos assim, não é? Percebo perfeitamente o que está a dizer, para dissuadir comportamentos. Nós temos uma população flutuante com eventos muito e grande. Com outros, que vá lá só para aquele evento, pois. Às vezes com diversas características, vamos um concerto deste ou daquele grupo ou não sei o quê, que pode atrair determinados grupos, e portanto estão mais expostos a esta situação. Eu compreendo que há zonas mais prioritárias, mas, e a polícia, quando me diz isso, eu compreendo. Agora, mas há ali um meio da tabela que deve ser... Vamos ao fato. Justamente vamos falar de... Vamos para António Zambujo e o Pica do Sete, que estávamos aqui a falar qual é que fato é que havíamos que pôr, e lembrámos algo relacionado com os temas, e foi, como falámos dos transportes públicos, foi este... Foi essa a sua escolha. Bom, temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete, terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada por nos acompanhar. Voltamos daqui a uma semana, porque Lisboa também é o nosso fado. De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem, de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar. E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, que itinerário tão infeliz, cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitesse.